Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que encanta todo... Todo mundo já sabe quem é a voz. Não vou falar mais quem é a voz. Não vou adjetivar mais a voz, porque todos nós já estamos cansados disso, não é verdade? É verdade. É, já estamos nos despedindo de todos vocês ouvintes. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui, não é verdade? Oh, yeah. E com esse terceiro bloco a gente encerra de uma maneira no clima do Halloween, não é verdade? A gente resolveu fazer um bloco especial Halloween, aproveitando o dia dos finados, é isso? Não, aproveitando o dia do Halloween mesmo, que foi Tá. 31 de outubro esse dia. Sim. Você já foi vítima de bruxaria? Que eu saiba, não. O primeiro registro do termo Halloween aconteceu mais ou menos em 1745. Eu não sei se o calendário... Mas deve ser, né? O calendário americano deve ser católico também. Mas a gente não sabe muito bem se a origem é pagã ou cristã, assim, ou da Igreja Católica. Ah, eu fico com pagã. Eu acho também que é pagão, que é um feriado pagão. Como todos os outros, né, feriados pagãos ou festas pagãs, a Igreja Católica quis... como que fala quando você quer apagar aquilo? Enfim. Porque tipo, mascarar? Mascarar aquilo fazendo uma outra festa em nome daquilo, sabe? Então, sim, tipo, sim. Enfim. E aí a gente escolheu, então, né? Dia 31 se comemora esse dia das bruxas. E a gente gosta muito de bruxas, na verdade. A gente não acha que o dia das bruxas é um dia negativo. Que muita gente acha que pensa isso, né? Que bruxas é um... É um feriado político, né, na verdade. É. Acho que tem muita gente que acha que Dia das Bruxas é um tipo isso aí, e bruxaria. Sexta-feira 13, pá. Não sei o quê. Não, a gente acha que é uma coisa boa, né? Uma coisa legal, assim. Né? Tipo, eu gosto bastante das culturas pagãs. Uhum. Então, e aí nós temos também na história, né, mulheres que foram perseguidas como bruxas por agirem de uma maneira não esperada delas como mulher, né? Tipo, Joana d'Arc, por exemplo, é um grande exemplo de uma dessas mulheres. Até as rainhas também, bem antigas, assim... quando os reis não queriam mais essas rainhas, quando elas eram um problema para esses reis, quando eles queriam outras mulheres, né? Eles achavam uma maneira de acusá-las de bruxa para sentenciá-las à morte e poder escolher outra rainha para eles. Ou a mulher demonstrar algum tipo de desejo sexual, de sentir tesão durante a relação sexual, por exemplo, também era acusada de bruxa. Porque a mulher não podia sentir tesão, que era bruxaria. Enfim. Acho que o grande problema é que muitas pessoas não sabem diferenciar o diferente do não igual, né? Diferente é uma coisa, não igual é uma coisa completamente diferente. O diferente existe quando existe o igual. Agora, o não igual existe da mesma maneira que existe o igual, sei lá, deixa pra lá. Então, como a gente resolveu fazer esse bloco especial Dia das Bruxas, a gente resolveu escolher duas músicas cada um, não é? Eu escolhi, então, pra representar o Dia das Bruxas, Burn the Witch, do Queens of the Stone Age, que é a quinta faixa do Lullaby to Paralyze, é de 2005. E tem clipe, a gente vai deixar na página também. E eu escolhi também Cemetery Polka, do Tom Waits, que é a terceira faixa do Rank... Não, do Rain Dogs, de 85, que é um dos meus discos preferidos do Tom Waits, inclusive. E são duas músicas muito rocks, muito boas. E é isso. Bacana. E quando eu pensei em Halloween, eu pensei em Zappa nesse processo de escolha. Porque o Zappa sempre teve... quem é zapólatra sabe muito bem disso, né? Que o Zappa sempre teve uma relação muito intrínseca com o Halloween, né? Eu nunca entendi muito bem o que era isso, mas pelo que me parece, e eu até me recorri ao Peixuxa, meu amigo Peixuxa, né? Que é um expert em Frank Zappa. Acho que um pouquinho menos só que o Fábio Massari, assim. Né? E ele disse que o Zappa, a única relação é que o Halloween era o feriado preferido do Zappa. Mas você pega todos os shows do Zappa, todo Halloween tinha show do Zappa, assim, era anunciado, show do Frank Zappa, 74, 75, 76, 77, 78, né? E eu pensei numa música que representasse essa ligação do Zappa com o Halloween, e pensei imediatamente na Ship Arriving Too Late, Save a Drowning Witch, que é o nome de um disco, inclusive, né? Navio que está muito atrasado para salvar a bruxinha que está se afogando. Mas essa música a gente já tocou aqui no Lixeirinha, né? Então eu tava revendo, assim, minhas memórias zapísticas e lembrei do show do Halloween de Nova York, né? No Palladium, de 1981. Desculpa, perdão. E aí eu lembrei da Torture Never Stops, que logo no começo da música ele diz assim, calm down up. We're now going to perform a traditional Halloween number. Se acalmem que agora a gente vai tocar um número tradicional do Halloween. E vocês vão perceber que logo no começo da música ele diz isso, ele anuncia a música como número tradicional do Halloween. E quando acaba a música ele deseja um feliz Halloween para todo o público, né? Então essa é a minha colaboração Halloweenística, zapística para esse programa lixeirinístico. E é isso, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Não. Ok. Então vamos ficando por aqui. Foi muito bom, de verdade, fazer esse programa na companhia de vocês ouvintes. A gente espera vocês lá na página do Lixeirinha, né? É só acessar www.facebook.com/lixeirinha e curtir a página. E é isso. Uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta. E uma excelentíssima tarde de domingo para quem é de domingo. Fiquem com as bruxas. E logo mais tem mais. Até! plays accordion for Mr. Weiss. Uncle Bill or Uncle William made a million during World War II. But the tightwads and the cheapskates, and they'll never give a dime to you. Andy Mame has gone insane. She lives in the doorway of an old hotel, and the radio is playing up her. All she ever says is go to hell. Uncle Violet, that's a pilot, and there ain't no pretty girls in France. Now he runs a tiny little bookie joint. They say he never keeps it in his pants. Uncle Bill will never leave a will, and the tumor is as big as an egg. He has a mistress. We are now going to perform a traditional Halloween number. Flies all green and buzzing in a dungeon of despair. Prisoners grumble and piss their clothes and scratch their matted hair. A tiny little light from a window hole 100 yards away is all they ever get to know about the regular life in the day. And it stinks so bad, the storm's been choking and weeping greenish drops. In the room where the giant fire above works, and the torture never stops. The torture never stops. The torture. The torture. The torture never stops. Slamming, riding rats and snot and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man, holding spears by the iron door. Knives and spikes and guns and the legs of every tool of pain. And a sinister midget with a bucket and a mop. A sinister little midget with a bucket and a mop. A sinister little midget with a bucket and a mop where the blood goes down the drain. And it stinks so bad, the stone's been choking and weeping greenish drops. In the room where the giant fire bubble works, and the torture never stops. The torture never stops. The torture. The torture. The torture never stops. Flies all green and buzzing in his dungeon of despair. An evil prince eats a steaming pig in a chamber right near there. heaps. The snouts and the trotters first, the loins and the groins are soon dispersed. His carving style is well rehearsed. He stands and shouts, that's right, all men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. And disagree, that's right. Well, hey, no wonders. He's the best, of course, of all the worst. He's the best, of course, of all the worst. Some are wrong of being done, he had done it first. And he stinks so bad, his bones been choking in greenish drops in the night of the iron sausage, where the torture never stops. The torture never stops. The torture. The torture. The torture never stops. That's right. Aqui você ouve todas as músicas.